Você está escutando Rádio Mutirão. Mulheres vivas. Mulheres vivas. Mulheres vivas. Mulheres vivas. Angela Yvonne Davis nasceu em Birmingham, 26 de janeiro de 1944. Ela é uma professora e filósofa socialista estadunidense que alcançou notoriedade mundial na década dos anos 70 como integrante do Partido Comunista dos Estados Unidos, dos Panteras Negras, por sua militância pelos direitos das mulheres e contra a discriminação social e racial nos Estados Unidos, e por ser personagem de um dos mais polêmicos e famosos julgamentos criminais da recente história dos Estados Unidos. Angela nasceu no estado do Alabama, um dos mais racistas do sul dos Estados Unidos, e desde cedo conviveu com humilhações do cunho racial em sua cidade. Leitora voraz, quando criança, aos 14 anos participou de um intercâmbio colegial que oferecia bolsas de estudo para estudantes negros sulistas em escolas integradas do norte do país, o que a levou a estudar no Greenwich Village, em Nova York, onde travou conhecimento com o comunismo e o socialismo teórico, sendo recrutada para uma organização comunista de jovens estudantes. Na década de 1960, Angela tornou-se militante do partido e participante ativa dos movimentos negros e feministas que sacudiam a sociedade norte-americana da época, primeiro como filiada da Student Nonviolent Coordinating Committee, e depois de movimentos e organizações políticas como o Black Power e os Panteras Negras. Em 18 de agosto de 1970, Angela Davis tornou-se a terceira mulher a integrar a lista dos 10 fugitivos mais procurados do FBI, ao ser acusada de conspiração, sequestro e homicídio, por causa de uma suposta ligação sua com uma tentativa de fuga do Tribunal do Palácio de Justiça do Condado de Marin, em São Francisco. Com sua prisão decretada pelo Estado de Califórnia e o FBI em seu encalço, Angela fugiu do Estado e desapareceu por 2 meses, sendo alvo de uma das maiores caçadas humanas do país na época, acompanhada dia a dia pela mídia, até ser presa em Nova York em outubro. O julgamento de 18 meses que se seguiu colocou uma mulher negra, jovem, culta, assessorada por uma equipe brilhante de advogados, no centro das atenções da imprensa, num paralelo que só seria igualado décadas depois pelo julgamento de O.J. Simpson. Nos longos debates na corte, não apenas o caso criminal envolvido veio à tona, mas uma grande discussão sobre a condição negra na sociedade norte-americana foi travada. Em suas palestras, refere-se sempre ao sistema carcerário dos Estados Unidos como um complexo industrial de prisões. Advoga como solução para o problema a extensão do cumprimento de penas em presídios, apontando a maioria de negros e latinos entre os presidiários do país, atribui a causa disso à origem de classe e raça dos apenados. Nos últimos anos, continua a proferir discursos e palestras, principalmente em ambientes universitários, e se mantém como uma figura proeminente na luta pela abolição da pena de morte na Califórnia. Em 1978, foi-lhe atribuído o Prêmio Lenin da Paz. Mulheres vivas. Mulheres vivas. Mulheres vivas. Mulheres vivas. Você está escutando Rádio Mutirão.